Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Brilha no céu, brilha no céu, o astro rei com fulguração. Geada e garoa, molhando a terra, preciosa e tão boa, desponta a primavera triunfal. São as estações do ano, no desfile magistral. A primavera batizada e viçosa, pontilhada de amores, engalanada, majestosa. Desabrocham as flores nos campos, nos jardins e nos quintais. A primavera é a estação dos vegetais. Primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. No céu brilha.